la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De que adianta alguém vigiar a cidade se o Deus forte não aguardar? Sem piedade há sempre alguém planejando o bem mais precioso roubar. Só Deus pode ser guardião do lar, sem ele a casa edificada não será. Creio que ele está vendo, que a família está vendo. Na guerra tenho paz, se nele eu confiar. Ainda que ataquem a minha família, tentando roubar aquilo que é meu, eu vou pra batalha servir ao meu Deus. Enquanto pelejo, ele cuida dos meus. A minha missão começa no lar. De que adianta uma guerra ganhar e ver minha casa desmoronar? Por isso é Deus quem edifica o meu lar. La la la la la la la la la la la la. Só Deus pode ser guardião do lar, sem ele a casa edificada não será. Creio que ele está vendo, minha família está vendo. Na guerra tenho paz, se nele eu confiar. Ainda que ataquem a minha família, tentando roubar aquilo que é meu, eu vou pra batalha servir ao meu Deus. Enquanto pelejo, ele cuida dos meus. Minha missão começa no lar. De que adianta uma guerra ganhar e ver minha casa desmoronar? Por isso é Deus quem edifica o meu lar. Ainda que ataquem a minha família, tentando roubar aquilo que é meu, eu vou pra batalha servir ao meu Deus. Enquanto pelejo, ele cuida dos meus. A minha missão começa no lar. De que adianta uma guerra ganhar e ver minha casa desmoronar? Por isso é Deus quem edifica o meu lar. Guarda o meu lar, Papai do céu, me dá soninho tranquilo, o pão de cada dia. Ensina os meus pais buscar.